Ação. Olha o pau quebrado, vai, eita porra! Emoção. Ele é meu menino. Aventura. Um, dois, três, vai filhão! Um podcast bem zoeiro, sem roteiro e sem dinheiro. Eu queria mandar todo mundo tomar no... Você vai cacar de minha cara com o programa mais babaca da internet. É isso mesmo, fazer o quê? Né? Pois é, direita aí. Esse é o Escola Show. Muito bem, senhoras e senhores, agora sim, começando com tudo, o Escola Show aqui, através do nosso website escolashow.com.br. Olha que beleza, chegando aqui, Abner Rodrigues, muito bem-vindo. Boa noite, Marcos, boa noite ao pessoal que está ouvindo a gente aí no nosso novo programa. É, agora, bicho, agora nós somos um podcast, meu amigo, e agora eu quero ver do que vocês... Ah, olha só o que tá chegando por aí, rapá. Eita, que é isso? Peraí. Opa, o pancadão rolando aqui solto nesse programa já pra começar esse negócio. Olha isso, pelo amor de Deus, o bonecão do posto aqui. Que beleza, é isso aí. Olha, na palminha da mão. Que beleza, na palminha da mão que a gente vai começar esse programa. Senhoras e senhores, neste programa, também as notícias que você precisa saber. Encontraram a Marildo na bunda de um americano. Você já vai entender o que aconteceu. Encontraram a Marildo na bunda de um americano. Como é que é possível um negócio desse, Abner Rodrigues? Você vê. E também nesse programa, olha, a gente vai dar o pontapé inicial numa nova fase do nosso programa, que são os trotes, né? Os trotes. Temos o trote do capeta. O trote do capeta. O trote do frango. Temos o trote do frango. Tem muito trote aqui. A gente vai, daqui a pouquinho, começar com os trotes aqui nesse programa. E o trote da promoção. Exatamente, trote da promoção. Inclusive, já deixar o recado pra você, pra explicar, já que o podcast tá começando, né, agora. Pra explicar como é que faz pra interagir. Faz o seguinte, ó. Se você quiser interagir com a gente grava essa edição do podcast todas as quintas-feiras, ao vivo, a partir das 8 da noite, no nosso site, escolashow.com.br. Você pode acompanhar lá clicando em ao vivo, certo? Vai ter um chat, você participa lá, manda seu recado, ou se não, você pode comentar na página da publicação, no nosso blog aí, no podcast, certo? Ou também mandar um e-mail pra gente, podcast@escolashow.com.br. Sensacional, olha só que maravilha. E olha, nesse programa nós vamos ter bastante coisa. Vamos ter aqui também os nossos queridos professores, professor Cedilha e professor Salsicha também aqui, dando dicas pra você, estudante. Logo, logo tá chegando o Enem, né? Você já tá inscrito aí, então vem umas dicas já pra você. Temos notícias de tudo que é tipo, temos o Jornal do Acre também, sensacional. É, um novo quadro pra vocês aí, o Jornal do Acre, pra vocês verem quanto tempo demora pra chegar as novidades pra galera. Jornal do Acre, maravilhoso, vocês vão acompanhar também. Vamos começar aqui, vamos passar trote nessa bagaça, é hora do trote, vou começar com trote nesse negócio. Eu quero receber nesse programa sensacional, pra começar aqui legal, eu gostaria, atenção, a trilha, muito bem, pera, isso, muito bem. Vamos receber aqui, senhoras e senhores, nesse momento aqui, pra começar bem o primeiro trote, o Capeta, certo? O Capeta, senhor Capeta, seja bem-vindo. É um prazer imenso, meus queridos mancebos. Eu, o Capeta, aqui no Escola Show. Tudo bem, Marcão? Tudo bem, graças a Deus. Abner, tudo bem? Tudo bom. Muito bem, vejo vocês em breve lá em casa, não é? Que isso. Olha, o negócio é o seguinte, eu peço licença para entrar no programa de vocês, porque eu tô muito chateado. Por quê, né? Pô? Eu tô chateado com uma igreja aí, que ela tá dando muito certo, não é? Ela tá prosperando e eu tô perdendo muitos seguidores por isso. Então eu queria saber se vocês me dão a liberdade de poder ligar lá e tentar colocar tudo em pratos limpos, não é? Com certeza, pode ligar lá, pô. Que isso? Nossa, que bom. Então, se me permite, deixa eu pegar aqui o telefone. Vamos ligar aqui pra igreja. Vamos falar aqui agora com eles. Alô? Alô, quem fala? O que você quer falar? É da igreja? Oi? É, minha querida, eu tô ligando pra fazer uma reclamação, não é? É que a igreja de vocês ultimamente tá tirando muitos seguidores, né? Oi? a sua igreja é da não é? Isso. Então, sua igreja ultimamente está me tirando muitos seguidores, sabe? E eu queria, sei lá, conversar com o pastor, ver se dá pra gente resolver isso de uma forma amigável, não é? Quem tá falando? É o Bel. Quem? Bel. De onde você é? Então, querida, eu sou do inferno, não é? Eu tive que vir aqui telefonar, entendeu? Me dar esse trabalho todo, porque a igreja de vocês tá me tirando muitos seguidores, viu? E eu tô começando a ficar realmente... Então posso dar... Chateado, sabe? Mais uma boa notícia pra você. A tua sentença já está determinada. O quê, minha filha? A tua sentença já está determinada. Como você ousa falar assim comigo? Não sou eu quem falo, mas é aquele que derrotou você na cruz do Calvário. Eu nunca fui derrotado. Eu nunca fui derrotado. Você está me entendendo? Você foi, não foi por mim. Não foi por qualquer outra pessoa. Eu vou acabar com tudo. Eu vou levar os seus filhos para a perdição. Então eu quero declarar um algo. Da mesma forma que o sangue de Cristo derrotou, eu declaro que o sangue de Cristo esteja sobre a tua vida agora. Jamais. Você não pode. Você não consegue. O sangue de Cristo está sobre a sua vida. Não, o sangue de Cristo não. O sangue de Cristo não. Você não pode. Você jamais poderá me derrubar. Não vai. Você não vale nada. Sua igreja não vale nada. Você está me entendendo? Eu vou acabar com tudo. Porque eu sou o rei do mundo. Existe só um único rei. Sim, sou eu. Chamado Jesus Cristo Nazaré. Jesus, e eu não tenho mais tempo para perder com você. Jesus. Se você quiser alguma coisa, vai ter com meu pai. Que pai? O que? Quer saber? Eu vou acabar com a vida desse cabrito aqui. Eu vou acabar com a vida desse cabrito na sua frente para você ver do que eu sou capaz. Olha só! Agora eu renasci, tô de volta, porque eu sou imortal. Deixou? O que eu posso fazer? Eu tenho algo mais reservado pra você, um fogo do inferno já tá reservado. Ai, que gostoso, eu adoro. Entra lá que você vai, porque você certeza já está reservada pra isso. Aí eu tô queimando. Eu não tenho tempo pra perder com você, que o sangue de Cristo novamente vem pra você. Vem comigo. Vem. Eu quero dizer, você que tá perdendo tempo, essa ligação pra mim, eu não tenho problema com você, mas você tem um grande problema. Eu tenho. É com meu pai. O meu problema é sua igreja. Eu não quero mais saber da sua igreja. Vai embora. Vai. 1, 2, 3, 4. Pra ficar maneiro, eu jogo o clima lá no alto. Olha, eu vou botar o saco pra dentro também, já é demais, né, bicho? Ó, a música que os caras me botam aqui nesse programa, que é isso, bicho? Vamos ouvir o Zenilton, ó. Que maravilha, o saco de cimento do Zenilton, o trote do capeta aqui pra começar bem, ó, como é bom, hein? Bom, eu gostei, eu achei legal, eu achei que é um trote bacana. Ai, ai, ai, olha só o que aprontaram aqui pra gente nesse programa sensacional que é o Esculachou, né? O Esculachou vai rolando aqui, você pode participar através do nosso site, certo? O rapaz aqui no chat, aqui, ó, muda o nick, cara, o melhor final de trote. É 1, 2, 3, 4, pra ficar maneiro. Eu jogo o clima lá no... Você vê, aí a mulher não aguentou, ela não aguentou. Aí ela desligou. Ela preferiu falar com o Satanás que ouvir a música do Naldo, velho. Pra você ver como é que é a preferência desse povo, olha, o Satanás... Enquanto era o Satanás, ela trocou ideia com ele de boa. Cantou a música do Naldo, a mulher vazou. Não, mas é, cantou a música do Naldo, não deu condição pra ela, já é demais. Ela não, é o psicológico dela, não tava preparado pra isso. Ela falou, putz, ele mandou emissário, agora lascou. Pois é, cara. Senhoras e senhores, olha só que beleza essa notícia. Descobriram a cura da ressaca, meu amigo. É, olha só, olha que beleza. Uma pesquisa feita lá na China, tem que ser esses chineses, né? O que que aconteceu? Eles descobriram que... Eles testaram, na verdade, 57 tipos de bebida, né? Chá, bebida gaseificada e tal, pra ver aí qual que conseguia acelerar a decomposição do álcool e evitar ali a ressaca. O resultado foi uma bebida conhecida como Shuebi, né, na China, e todo mundo conhecida por Sprite, rapaz. Olha só que beleza. A Sprite é boa pra ressaca? A Sprite é boa pra ressaca, foi o que descobriram aí os pesquisadores da Universidade, cadê? Universidade de Guangzhou. Guangzhou, que beleza. Eu só tomo coca quando eu tô de ressaca. Pois é, aí você vê por isso que não adianta, cara. Você tem que focar no negócio aí, né? Na Sprite pra melhorar, certo? E você também fica a dica aí pra você, meu querido ouvinte do Esculachou, nesse programa simplesmente sensacional. Sensacional, só que o negócio é o seguinte. O Esculachou, ele não é simplesmente zoeira. Ele não é simplesmente risadas. Ele também trata de investigação. Ele trata de temas sérios. Ele trata de temas sérios e nós recebemos uma denúncia nesse programa. A denúncia do Davi, ou David, sei lá, o Davi de Campinas. Ele botou um anúncio no jornal. Botou um anúncio, um é fechadura de golfe. Vamos entender aqui. Ele está vendendo uma fechadura de golfe. Aí ele também tá vendendo fechadura de Astra, vende um monte de fechadura pela internet. Esse cara aí, tudo fechadura de carro. É, será que ele não tá pegando um desmanche esse negócio? Vamos descobrir? Vamos descobrir, vamos ligar para o David. Vamos ver o que o David está tramando aqui no Esculachou. Eita, o que, que é isso, bicho? Vamos rodar, vamos ligar para ele. Alô, David? Oi. Ô, David, tudo bem? Aqui é Pedro. É você que tá vendendo a fechadura do Golfe, do lado direito? Isso, direito traseiro essa aí, né? Você viu aí, né? Sim, sim, eu fiquei sabendo. Não, eu fiquei sabendo que você tem umas fechaduras aí, porque eu tô precisando até. Então, eu trabalho com mecânica e tá meio difícil aqui pra eu conseguir umas peças, cara. E eu vi que você não tem só essa fechadura não, né? Você tem outras aí, não tem? Tem uma do Astra também, tem da porta dele, né, e tem uma da traseira também. É que eu faço uns trampos aqui e sobra e vem nas portas montadinho, eu tiro e guardo, entendeu? Eu vou marcando certinho, né, tem maçaneta, tem umas par de coisinha aqui separado. Certo, então, mas você pega de não, carro mesmo, né? Não, tem oficina, né, aqui, né? Ah, autopeça, entendeu? Ah, sim, sim, tá certo. Aí eu quando não... eu faço os trampos, aí sobra, eu tiro elas e guardo todas elas, entendeu? Marco certinho com a fita crepe. Certo. Tem as peças da porta também, aqueles acabamentos com maçaneta, tá tudo, tem tudo eles aqui, entendeu? Tá, bacana. Deixa eu te falar, eu tenho algum recibinho, alguma coisa, se eu pegar com você ou... Não, se quiser uma notinha, eu lanço pra você, não tem... Sim, mas... Não, uma nota de mão, não tem... Certo, tá nota daí mesmo do estabelecimento e tal, né? Isso, certinho. Tá certo. É, ô David, você espera só um minutinho, eu vou só transferir aqui a ligação rapidinho, tá? Tranquilo. Doutor delegado, eu acho que eu encontrei o rapaz da receptação aí, parece que eu tô com ele na linha, do caso lá das fechaduras, entendeu? E parece que é ele mesmo, viu? O David, né? Isso, pode falar com ele. Alô, David? Oi, pois não? Aqui é o delegado Junqueira. Ah. E eu recebi umas informações de que você está adquirindo peças de desmanche. Entendeu? E qual a procedência dessas fechaduras que você está vendendo? Não, eu tenho autopeça aqui na Santo Odila, entendeu? E o meu é oficina. Como eu faço serviço, sobra bastante coisa, né? E você tem prova de onde vem essas peças? Eu tenho? Isso. Ah, sua oficina aqui vem juntando. Se você vir aqui, você vai ver o tanto de coisa que tem. Vai, vai digitando tudo que ele tá falando. Tem muita coisa, né? Você vai pegando, vai fazendo serviço, vem sobrando, né? Perfeito. Eu tô com o escrivão aqui do meu lado e ele está digitando toda a nossa conversa porque está sendo gravado. É, se você tá aqui, distrito que você tá aí. Aí é mais fácil, que eu tenho colegas, se for. Tem aqui no Quim Distrito, eu tenho aqui, eu faço serviço pra ele. Alô, senhor David? Oi? Senhor David, então, o negócio é o seguinte, nós estamos aqui no distrito, o senhor conhece aqui no Souzas? Mas na onde que fica isso? Eu não sei. No Souzas, aqui na Maria de Alba, certo? A gente tá aqui, estamos cuidando dessa investigação, o que que acontece? Então, mas tem que vir aqui pegar uma caixa, que eu tô mais de 20 anos aqui, entendeu? Aí fica mais fácil pra você separar e ver. Não, então, porque o que... E aí você olha elas, fica mais fácil pra você ver aqui, analisar, né? O que é, o que não é, né? O que que acontece? Eu vou explicar pro senhor, certo? É, porque você pegando a fechadura, aí você vê se tem chassi, se não tem, o que exatamente, você precisa, o que que acontece? Entendeu? A parte interna da fechadura, há um número de série na parte interna, entendeu? Então, você tem que vir aqui pegar elas pra você ver, porque tem várias, você entendeu? Porque eu tô 20 anos mexendo, não é de agora, né? Não. Você falando assim pra mim por telefone, não tem como, você entendeu? Com ele... Aí você tem que pegar e você vem, ou eu mando o advogado meu, ele leva pra você, e a caixa, você vê elas. Não tem que... De 20 anos, junta muita coisa, é muito caro que eu mexo. Não, tá certo. Entendeu? Faça Porto Seguro, da Marítima, tem um monte aqui. É uma prestadora de serviço também, né? Não, exatamente. É aí que tá. Aí você pega, você põe ela aí, aí você prova se é do carro ou não certinho, aí ele vai, eu mando ele aí e ele vê com você. Porque você falando assim, ligando pra mim essa hora, assim, fica meio ruim, né? Não, por quê? Porque o problema não é questão da hora, né? A gente tá trabalhando... Eu tava fechando aqui e saindo, né? Eu fecho 6 horas, eu tava saindo e voltei porque tava tocando, né? Não, peraí, você falando assim por causa de uma fechadura, não tem como, né? Não, peraí, o senhor tá na oficina... Se eu olhar o anúncio aí, você vai ver que eu tenho nova, tem tudo, né? Peraí, o senhor vai me deixar falar. O senhor tá na oficina nesse momento? Tô saindo aqui. Não, certo. Então vamos fazer o seguinte, olha, pra ficar mais tranquilo, pra gente já resolver de uma vez... O senhor pode aguardar aí, a gente está enviando uma viatura agora para a sua oficina? Eu fecho 6 horas, não quer pegar no horário comercial? É mais fácil. Olha, como a gente está investigando aqui um caso de um... Estou mais de 20 anos aqui. Liga para o Rodney aqui no Quim Distrito aqui, ele é investigador aqui também. Eu faço para ele aqui serviço muito, ele já esclarece para você. E o Rodney, ele não vai poder resolver a questão das peças, a gente precisa ver essas peças aí. Não, mas a caixa está aqui, você vem cedo aqui, fica mais fácil para me esclarecer para você. Não, 20 anos aqui com comércio meu aberto, eu não... Você entendeu? Não, peraí, o senhor tá querendo aí já também se evadir da responsabilidade, senhor David. Não tô evadindo, não, que eu trabalho aqui faz 20 anos, né? Por causa de meia dúzia de fechadura que eu tô vendendo aqui, eu vou correr porque eu tenho compromisso, entendeu? Não, mas eu sei, uma coisa é o seguinte, a gente tá investigando aqui, certo? Uma ocorrência de roubo, o senhor pode possivelmente, sendo conscientemente ou não... Pode ter recebido essa peça, entendeu? Não estamos falando aqui que o senhor foi lá e comprou uma peça roubada, não, senhor. A gente está querendo saber aonde foi parar as peças desse carro, certo? E eu entendo os seus compromissos. Esse carro, entendeu? Eu sei mil carros aqui que eu faço toda hora. Entendeu? Não, mas peraí, eu entendo os compromissos. Como que eu vou saber? Vem mil carros aqui, vai juntando ali, vai mexendo. Como que eu vou? Eles compram, trazem, sobram, que pedaço que eu troco. O senhor não está me deixando falar, entendeu? Eu estou tentando falar numa boca, o senhor está sendo folgado. O senhor me desculpa, mas assim não dá, pô. Não tô sendo folgado, não. Tô sendo até educado com você. Que eu tava saindo, eu voltei pra atender. Só isso. Então, exatamente. Você vinha aqui, tem uma caixa de peça. Por essa razão, eu tô falando pro senhor, por favor, aguardar aí no seu estabelecimento, que nós estamos, nesse momento, enviando uma viatura aí na porta da sua oficina. Que é a PPM Borsa. Tá bom. Tá certo? Então, você, por favor, aguarde aí... Nos próximos 10 minutos, mais ou menos, a viatura deve estar chegando. A gente já tem aqui o endereço do sistema e a gente conversa com o senhor pessoalmente. O senhor dá explicação. Se o senhor não tem nada a temer, não tem por que o senhor estar preocupado ainda querendo desligar o telefone. Não, é que eu estava saindo, eu tenho compromisso, né? Não, tudo bem. Se for algum compromisso, é assim, que seja profissional, alguma coisa, nós vamos emitir um certificado pro senhor falando que o senhor compareceu no distrito, entendeu? Não, tô indo pagar aqui que tá fora de hora aqui, ó. Tô indo aqui no extra pagar o boleto aqui, tá fora de hora. Tá certo. Então você... O vencimento dele foi ontem, hoje é o último dia. Então vamos fazer o seguinte, ó. O senhor vai lá pagar suas contas, o senhor retorne à sua oficina, que nós mais ou menos entre 10 a 15 minutos, então, estamos chegando aí com uma viatura. Pode ser? Pode ser, tranquilo. Tá bom, então, senhor, por favor, aguarde aí, tá ok? Não, pode vir que eu tô... Pode até vir, eu vou aguardar aqui e depois eu vou, tá tranquilo. Então, eu tô aguardando. É isso aí, fica aguardando aí, meu filho, fica aguardando. que a gente passa... Já tem uns dois dias que ele tá esperando. Exatamente. Exatamente. Fica aguardando, querido, que uma hora a gente passa, tá? Pode deixar. A gente não esqueceu do combinado. Que maravilha, o Escola Show, senhoras e senhores. Rolando aqui em escolashow.com.br, esse podcast maravilhoso. Você acompanha aí, assinou já o feed, já tá assinado no iTunes e tudo mais. Então, vai acompanhando aí que todas as edições você recebe no seu player. E manda recado pra nós, pô. Exatamente, você que quiser mandar recado, você que não está ouvindo ao vivo, você pode deixar o comentário na página de publicação do podcast, ou se não, mandar o e-mail podcast@esculashow.com.br. Pra você que tá querendo acompanhar ao vivo essa bagaça, eu já aviso pra você, primeiro programa, pouca gente vem, né? Normal, tudo bem, mas já fica avisado. Todas as quintas-feiras, às 8 da noite, a gravação deste podcast é transmitida ao vivo, certo? Então você pode acompanhar em esculashow.com.br, clicando lá no ao vivo, esta maravilha. Bom, vamos aqui às notícias. Sim, as notícias. Olha essa stripper. Que maravilha. Uma stripper, ela foi presa por agredir um cliente que rejeitou a dança dela lá nos Estados Unidos. Olha só. Será que era a dança do pinguim? Talvez, pode ser, cara. Se fosse a dança do pinguim, vai saber. A stripper americana Nicole Maxine Passmore, de 25 anos. Bonita, cara. Bonita. Uma teteia, eu vou falar pra vocês. Linda. Aqui. Não, vá. Não tá tão. Não tá tão. A gente já viu coisa pior. Não, pior. É, no livro do que a gente via, essa daí tá melhorzinha. Na época do programa de rádio, a gente já tinha visto mulher bem pior, olha só. Ela foi presa depois que ela agrediu um cliente que rejeitou a sua dança. O incidente ocorreu em um clube de striptease de Myrtle Beach, no estado da Califórnia. Que beleza. O cliente de 31 anos, ele falou pra polícia que tava no clube com os amigos ali de boa, né? A stripper veio, se aproximou e por várias vezes tentou fazer a dancinha lá pra ele. Ele recusou 3 vezes, ela desceu-lhe a porrada. E aí, bicho, ele chamou os guardas. Olha que beleza, que maravilha. Ela alegou que atacou o rapaz porque ela foi empurrada por ele. No entanto, nenhuma testemunha confirmou isso daí. Ela deixou a cadeia depois de pagar uma bela de uma fiança. Que maravilha você ver aí. Essas strippers. Ela tem cara daquelas rappers do Bronx. Caramba, bicho, é verdade, né? É verdade, bem lembrado. Por isso que ela desceu a marreta. É verdade, bem lembrado isso daí, bem lembrado. Você vê aí que maravilha. Essa música, atenção, pera, os caras estão soltando música aqui que a gente já soltou no ar, não pode, pô, vamos soltar uma música boa aqui, pô. Capricha aí. Claudenilson tá meio zoado hoje, pô. Claudenilson, vamos ficar de olho aqui no som. Essa música é boa, ó. Agora vá pra cadeia, eu não quero mais te ver. Essa é linda. É a polícia te levando, eu aqui fico zombando do teu jeito de viver. Yeah, yeah, yeah, yeah. Agora vá pra cadeia, porque o mundo é moderno. Epa! Já que eu não te quero mais, vá morar com Satanás lá nas grades do inferno. Poesia, né? Poesia, poesia linda, cara. Isso daqui é poético. O puro romantismo no Escola Show. Realmente, o puro romantismo no Escola Show. Escola Show, um programa de amor, um programa maravilhoso. Você vê que vai rolando aqui. É um podcast, né? A gente tem que se adaptar com essa mudança. A gente ainda não se adapta. Agora é podcast, né? Agora não é mais frescura, né? Mas tudo bem, fazer o quê? Tá bom, tá valendo. Agora é um podcast. É, agora nós tá falhando. Agora é um podcast, gar. É, podcast. Castiga o ouvido da galera, de quem pode, né? Castiga o ouvido da galera. Você vê que beleza, a gente tá soltando vinheta, vem a janela pedindo pra registrar o programa. Nós estamos pobres, cara. Nós estamos sem recurso nesse programa. Estamos aceitando doação aí dos ouvintes. Exatamente, estamos aceitando doação. Ai, que maravilha. Vamos às notícias aqui, mais uma notícia pra galera. Olha, lembrando só que mais tarde tem os gênios do Facebook. Tem os gênios do Facebook daqui a pouquinho. Temos também o professor Cidilha daqui a pouquinho aqui, professor Salsicha. Vamos agora ver a história de um homem com medo. Esse homem tem medo, esse homem realmente tem medo da esposa. Olha só, o Rogério Andaverde, de 35 anos, ele foi preso no Texas porque ele forjou o próprio sequestro para que pudesse sair para beber com os amigos, já que ele tinha medo aí de uma possível reação da esposa. Olha que maravilha, vamos entender o caso aqui. Deve ser bem manso, hein? É, mansíssimo. Olha só, os colegas do rapaz entraram na sua casa por volta das 10h30 da noite, e para tornar a experiência o mais real possível, apareceram com armas e levaram o homem para um carro, tudo na frente da esposa. Em pânico, a mulher, lógico, chamou a polícia e começou a sair à procura dos bandidos. E como eles não encontraram nenhuma pista, eles começaram a criar suspeitas a respeito do sequestro, principalmente quando, de repente, do meio do nada, o cara apareceu em casa na boa, sem nenhum ferimento, tranquilo, sabe, de boa, como se não tivesse acontecido nada, tranquilo, na moral, numa nice. Aí a polícia, opa, pera, tem coisa errada aí. O americano pegou, contou que os sequestradores tinham sido piedosos, né, e libertaram ele e tal, mas depois ele acabou confessando que ele tinha forjado o sequestro para poder sair com os amigos, pois ele tinha muito medo da mulher. Ele acabou sendo preso, acusado de reportar o falso crime e foi levado pra cadeia. Esse daí, por enquanto, não pagou cadeia, esse se lascou. Eu tô torcendo pro meu amigo não precisar usar isso, daqui a pouco ele, pra não estar tá ouvindo o programa. Pelo amor de Deus. Daqui a pouco ele usa isso pra poder sair com a gente e deixar fica a morada de boa. Fica a ideia. Às vezes tem uns caras meio malucos que você vê, né? É, precisa dar um migué na esposa. Tem uns amigos que se pela das namoradas, velho, né? Nem esposa. Não, e aí já é... como é que pode um negócio... Ô, Zé, o que você acha disso? Como é que pode, né, rapaz? Foi mesmo. Olha, Zé, não é, eu tô falando pra vocês, o Zé é o nosso porteiro, recebeu o Zé aqui. Nosso querido Zé, o Zé porteiro do prédio, aquele do Escolachou. O que você acha, o que você dá de opinião, Zé, pra esses caras que tem medo da esposa? Olha, assim como são as pessoas, são as criaturas. É verdade, não, é verdade. Mas aí o cara não tem o que fazer, né, o Zé? É isso mesmo, fazer o quê, né? Pois tá, é, né? Direito tá, aí, viu? Tá certo então, Zé, muito obrigado. Grande Zé aqui no Escolachou, participando. Até nosso zelador participa desse programa sensacional que é o Escolachou. Pro porteiro, pô. É que eu já esqueci. Tá bom, tá valendo, tá beleza. Vamos agora, senhoras e senhores, é um momento de cultura nesse programa. Atenção, estudante, atenção, garoto juvenil, criado a leite com pera e ovo maltino. Está na hora de você acompanhar os professores, professor Cedilha e professor Salsicha, passando para você as dicas do Enem. As dicas do Enem, nem tá chegando. Vamos ouvir aí os dois. O que tem vocês aí para falar para nós, professores? Muito bem, querido ouvinte do Escolachou, aqui é professor Cedilha dando as boas-vindas nesse momento tão educativo do programa. Sempre acompanhado por mim, seu fiel colega, nesse momento de saber. Professor Salsicha, ao seu dispor. Perfeito, e nesse programa vamos começar um preparatório para você que vai participar do Enem deste ano. O Enem, você sabe, Exame Nacional de Esquentar Miojo, é hoje em dia fundamental para você que quer seguir na faculdade ou até mesmo para concluir o ensino médio. Exatamente por isso, professor Cedilha, vamos preparar o ouvinte para esse momento de verdadeira pressão psicológica. As dicas do Enem aqui no Escolachou. Muito bem, professor Salsicha, vamos falar da inscrição. No ato da inscrição, o estudante pôde ali optar, não é? É escolher qual língua que iria cair em sua prova, correto? Exatamente. A opção de língua é dada no ato da inscrição. E neste ano tivemos como opções a língua inglesa, a língua espanhola, a língua de sogra, a língua do tênis e a língua de boi. Perfeito, professor Salsicha. Bom, está inscrito, ele recebe o cartão de confirmação pela internet, é isso? Exatamente. E em qual site ele pode imprimir esse cartão? Através do xvideos.com. xvideos.com também? Há algum outro site que ele possa imprimir esse cartão? Com certeza, também no brasileirinhasnet.com. Brasileirinhasnet.com, muito bem. O aluno está inscrito com o seu cartão em mãos e as provas vão ser no próximo dia 26 e 27 de outubro. E aí, como é que funciona o horário de chegada, professor? Bem, os portões se fecham às 13 horas, então por isso também fica a dica para você, estudante. Leve em sua mochila um kit de alpinismo para poder pular o muro do colégio se chegar atrasado. O aluno deve levar pogobol para pular prova, se ele quiser. É um item que também pode ser necessário. Muito bem, então vamos aos itens que são necessários, são indispensáveis, na verdade, para o aluno no dia do Enem. Caneta. Com certeza, nas cores lilás ou rosa salmão. Muito bem, o documento de identificação. Imprescindível para o aluno poder ser reconhecido no caso de uma catástrofe natural. Exatamente, e no caso borracha, ele deve levar borracha? Olha, nesses tempos atuais de sexo fácil, eu acho que é uma boa opção levar sempre a borracha lubrificada ali guardada na carteira. Muito bem, agora um tema mais controverso, professor, a eliminação. Nós sabemos, né, que a cola elimina o estudante da prova. Olha, é verdade, a cola não será permitida sob nenhuma circunstância, e é um dos motivos que pode eliminar o estudante. Certo, e de que outra forma que o estudante também pode ser eliminado nessa prova? Bom, além da cola, ele pode também ser eliminado se sair da sala 2 horas antes do fim da prova, se usar lápis, óculos escuros, boné, ou até mesmo se for mais votado pelos telefones e pela internet no decorrer da semana. Ah, e a imunidade, professor? Bom, se o Big Fone tocar... Ah, tem Big Fone esse ano? Tem, pra esse ano o Big Fone é a grande novidade do Enem, e funciona da seguinte forma: durante a prova, quando o Big Fone tocar, o primeiro estudante a atender é automaticamente aprovado. Tá certo, professor, muito obrigado pelas informações mais essenciais desse exame tão consagrado que é o Enem, o Exame Nacional do Esquecimento da Matéria. Não era isso não, professor. Não era, mas eu já esqueci, não é? Uma boa noite e segue o Escola Show. Muito obrigado, professores. Olha só que beleza essa informação aqui pra galera, né? O Enem tá chegando, pois é, então... Se ligaram nas dicas, né? Exatamente, não esqueça da borracha, né? Levar a borracha aí também, porque você sabe como que é o negócio hoje em dia. Falando em borracha. Borracha realmente é um negócio muito complicado aqui. Oh, esse menino, escuta só o meu recado, vê se te agrada. Vai lá, menino maroto, ouve o recado ali do cara. Que beleza, que legal, tá nascendo cabelo na cabeça do meu pai. Que beleza, que legal, tá nascendo cabelo na cabeça do meu pai. Beleza, o meu pai tá cheio de cabelo, o meu pai tá cabeludo, o meu pai parece o lobisomem, senhoras e senhores. Aqui neste programa no Escola Show, este podcast maluco, que tem 10 vinhetas produzidas, mas não toca nenhuma delas. Muito bem, vamos fazer o seguinte, olha só. As atrações no Escola Show não param. As atrações no Escola Show é legal, as atrações no Escola Show é maluca. E vamos pra mais notícia? Vamos pra mais notícia. Olha essa notícia. Amner Rodrigues, por favor. Dupla de milionários torra 453 mil reais em noitada de quem gasta mais. Olha que beleza, hein? Olha só o que que fizeram esses russos. Tinha que ser. Os russos, vamos lá aqui para lá. Uma dupla de multimilionários russos gastou mais de 453 mil reais em um bar em Londres, na Inglaterra, durante uma competição de quem fazia mais pedidos na casa, incluindo 84 garrafas de espumante Dom Perignon, cada uma custando mais de R$1.130. Que isso, bicho? É caro pra cacete esse Perignon. Os caras estão ouvindo o funk e a ostentação. Então é o russo no funk, cara. Olha só, eles tinham pouco mais de 30 anos, chegaram no estabelecimento por volta da meia-noite e gastaram o equivalente a quase R$500.000 em apenas 3 horas, meu amigo, de acordo aí com o jornal Daily Mail. É, olha só que beleza, que legal, tá nascendo o cabelo na cabeça do meu pai. Olha a música. Enquanto isso, os funkeiros estão ostentando, tomando Xandão, hein? É, você vê. Xandão, os caras compram no mercado, meu amigo. Xandão é tranquilo, perto do que... Xandão é esses caras tomando café da manhã. Não, é, bicho, é impressionante. Eu fico impressionado. A Rússia, um país de loucos aqui no Escola Show, olha só. Mas não são só notícias da Rússia que a gente tem nesse programa, não. Nós temos notícias de locais muito mais distantes. Sim, nós temos, sabe, notícias de quê? Do Acre. Notícias do Acre. Senhoras e senhores, nesse momento, atenção técnica, é a música, tá rolando a música, atenção, a cabeça do meu pai, atenção técnica, atenção, risco disco, isso, opa, isso, atenção, muito bem, porque agora é os momentos que você espera, o momento do Jornal do Acre, aqui no Escola Show, vamos ouvir. Boa noite pra você, tá começando agora o Jornal do Acre, as notícias da nossa querida Rio Branco para todo o Brasil. Eu, Salustiano Braga. E eu, Deus Dedite. Porra, Deus Dedite Fragoso. E

agora, vagabunda. Ó, vagabunda, safada, galinha, piranha, só fica feliz quando apanha. Que maravilha, a música da vagabunda aqui nesse programa. Vamos fazendo download aí. É, não é. Sucesso. Sucesso sensacional aqui desse programa. Olha, você vê, a gente teve a notícia agora do Jornal do Acre, né? Muito bem, Acre, aquele estado quente, mas em São Paulo é frio. Em São Paulo é frio e a gente tem que se preocupar, né? Por causa do frio, né, Abner Rodrigues? Oh, com certeza. Com certeza. E por isso, Abner, você não devemos ter dó dos animais, das aves. Dó das aves. Inclusive o Abner, que é um entusiasta das aves aqui, você não quer ligar lá e perguntar se está tudo ok? Vamos ligar no açougue e ver se está tudo ok? Vamos ver se está tudo ok. Atenção técnica. Vamos ouvir agora, nesse momento. Vamos ligar lá para o açougue e ver se está tudo certinho por lá. Oi, boa noite. Boa noite, de onde fala? Do Boi Legal. Boi Legal, é açougue? É açougue. Você tem frango resfriado? Tem. Tem? Então, por gentileza, agasalha bem ele, que está muito frio em São Paulo, e dá uma aspirina. Ok, olha o frio que está em São Paulo, nem a gente aguenta. Eu mereço uma hora dessa, cara. 1, 2, 3, você foi na minha casa me chamando de safado, dizendo pra minha família que eu só ando embriagado. Embriagado é minha sina, eu nasci pra ser bebum. Vou te dar uma boa ideia se pagar 51. Bebo. Oh, bebo. Cachaça. Que maravilha, a música aqui do Bêbado, você vê, tem que se preocupar. Mel do Bêbado. É, não é o mel do Bêbado, é o melô do Bêbado, é que deu problema aqui e não aparece as letras com acento do nosso programa. E aí a gente, ai que tristeza, Abner Rodrigues, você vê, mas é bom que a gente se preocupa com os frangos resfriados. Não, você vê, pô, sacanagem. Não, não pode, não pode. Atenção você, menino que passar no açougue, se tiver frango resfriado... Manda dar uma aspirina pra ele. Manda dar uma aspirina pros caras, que não pode, esses frangos aí tem que... Olha só, professor, falando de frango, a gente não se lembra, cheguei essa professora aqui, mas não é porque ela é falando professora. Falando em frango, vamos falar da galinha? Vamos falar da galinha aqui, mas não é porque ela é professora, tá, gente? A gente não quer tomar processo. O negócio é o seguinte, a professora nos Estados Unidos, ela tá podendo ser demitida porque ela posou nua pra Playboy, olha só. Primeira notícia dos Estados Unidos que eu vejo uma mulher bonita. Olha só, não, realmente, essa vale. Não, essa vale, hein? Essa vale. Notícia, essa tá boa. Aplausos pra ela. Não, essa merece. Essa primeiro merece. Caso. Não, tá certo. Maravilha. Você vê aí, olha só. Agora, o caso dela é triste, olha só. A professora Christy Nicole DeWisse, de 21 anos, que leciona espanhol em uma... Ah, eu já tava reparando essa beleza latina dela, bonitona, pá. Em uma escola em Dallas, no estado do Texas, ela pode ser demitida por ter posado nua pra revista Playboy. Ela tá dando aulas na escola Townville Magnet. É bom que os caras já caguetam tudo. A moça aí tá podendo ser demitida pela direção da escola depois que fotos em que ela parece nua começaram a circular entre os alunos. Segundo a imprensa americana, ela posou em fevereiro de 2011, quando tinha 18 anos, na sessão Coelhinha do Mês. E agora, em 2013, os caras acham a foto, compartilham e querem mandar a menina embora. Só tá uma coelhona. De é, agora tá uma coelhona, rapaz. Se eu fosse o diretor dessa escola, lógico, eu chamava ela pra conversar. Né? Botava no divã, né? Mas não demitir, cara. Não precisa fazer isso com a menina, cara. Coitada, ainda mais que é negócio velho. Tá parecendo que é o Acre, pô. Chegou dois anos depois a foto lá. Imagina se descobrirem que ela já deve fazer sexo. Não, aí o negócio fica. Aí fica feio. Olha só, outra notícia aqui. Agora é lá nos. É nos Estados Unidos também? É também nos Estados Unidos. Em Oregon. Terra de maluco. Estados Unidos, terra de maluco. Uma garçonete recebeu uma gorjetinha ali, né, garçonete da cidade de Springfield, lá em Oregon, recebeu a melhor gorjeta da sua vida após um cliente oferecer para ela um bilhete de loteria premiado, rendendo um prêmio de mais de 38 mil reais. Olha que gorjetão, que beleza. Será que é russo? Vai saber, né? O cliente, que vai ao restaurante regularmente e preferiu permanecer anônimo, entregou dois bilhetes de loteria para Aurora Kihartz e quando a funcionária verificou as dezenas, viu que além de ganhar R$12 no primeiro bilhete, tinha levado 38 mil no segundo. Será que ele sabia disso? Era tipo disso? Uma loto fácil dos Estados Unidos. Será que ele sabia disso? Eu acho que ele não sabia. Eu acho que ele deu só por causa dos 12 contos, velho. Não, olha só. Não, peraí. Ó, ele sabia. O pior é que ele sabia sim. ele sabia sim, porque olha só, ela devolveu automaticamente, ela dizendo aqui, ó, eu automaticamente devolvi pra ele, era o bilhete dele. Contou a mulher de 25 anos. No entanto, o cliente fez questão de que a Aurora assinasse o ticket para que pudesse resgatar o prêmio depois. Com o bar cheio, ela precisou ainda finalizar o turno com a cabeça cheia e no dia seguinte foi na lotérica resgatar a quantia. Olha só, ela ofereceu uma parte aí do dinheiro para esse cliente, né? Ela não poderia deixar de dar parte do prêmio a ele, contou a funcionária. E ela disse aí que planeja comprar um sofá novo com o dinheiro e guardar a quantia restante. Ué, um sofá novo? Ela ganhou 38 mil reais e tá querendo um sofá. É, eu tô falando pra você, esse povo é maluco. Esse povo acho que ele bebe. Sabe o que esse povo tá bebendo? Tá bebendo, cadê? O quê? Tá bebendo o quê, ó? Cadê? Cachaça! Que maravilha! É a cachaça, cara. É impossível. Ela vai comprar sofá onde? Na Silvia Design? Eu acho que ela vai comprar provavelmente na Silvia Design, cara. Olha que maravilha. É sensacional. E Zacarias também. Ô Zé, o que você acha, Zé? O nosso querido Zé Porteiro aqui, né, dos estúdios Colachô. O que você acha dessa menina? A menina pega. Você viu o caso da menina, Zé? É, pois é, viu? É isso mesmo. É, você viu o caso. E o que você acha dessa menina aí? Que ela pegou, Zé, e ganhou 38 mil de gorjeta. Ixi, Maria, foi mesmo. Foi mesmo, Zé. O que você acha de uma sorte dessa daí, meu querido? Olha, assim como são as pessoas, são as criaturas. Tá certo, Zé, tá certo. Muito bem, obrigado. O Zé sempre participando aqui com os comentários concisos, né? Olha só. O Yoro aqui, ó. O Yoro no chat. O Louro. Eu tô cego, bicho. Que é isso? O Louro tá aqui. Ei, caralho. Show de bola. Parabéns pra vocês. Beleza, bicho. Obrigado. Que maravilha. Primeira interação oficial. Louro. O Louro, senhoras e senhores, entra agora para a história do podcast Esculachou, porque nós estamos na primeira edição e ele é a primeira pessoa, né, que manda aquele recado positivo marotinho pra nós, né? É, que maravilha, é o programa das massas. E vamos fazer o seguinte, então, agora vamos para um momento romântico, porque, senhoras e senhores, o Esculachou, ele é um programa que ele é... um programa cheio de amor. Alô, menina, alô, você, estamos chegando nesse programinha romântico, eu, o seu DJ, Jailson Mendes, tô chegando pra você, gata, com mais uma novidade pra você aqui no Esculachou, o momento do amor, o momento onde a gente traz a tradução daquela música que você sempre ouviu, sempre quis saber do que se trata, não é, querida? Agora eu vou falar pra você, eu vou falar bem grosso, pra ver se você ouve. Agora vamos com a tradução de um sucesso. É Backstreet Boys, a Ré no Kid, aqui do Esculachou. Ai, Nono. Foi irritou meio por trás. Vou ao bidê do meu que o mouse. Vem secar, tô em Quito, e o Aaron quer tosar mais. O Aaron quer te enfimbar uns matins. Doze skips come flor de rã. I don't know. Bill enfiou e me ergueu. Amém, que a sou e neva de apá. Arré do Kibe, vem não tio eu dou, fim quer que eu li, lá incha que me doeu tio, o vô avisou da ré no Kibe, tio, é lindo, vamos lá. Arré do Kibe, vem não tio eu dou. Finca que eu li, me doeu tio, o vô avisou da ré do Kid. É lindo, é, eu fico com o rosto carregado de lágrima, que eu trago pra vocês, Jailson Mendes. Jailson Mendes, diz. A tradução da semana no Escolatio. Muito bem, deu um pequeno piti aqui, desculpem a nossa falha. Muito bem, mas nós estamos de volta aqui com o Escola Show. Atenção, por favor, galera, a trilha, por favor. Isso. Obrigado. Isso, agora sim, agora me sinto em casa. Muito bem, agora tá bom, agora tá legal. Você vê aí o Escola Show rolando aqui, essa primeira edição desse podcast maluco que vai dar o que falar. Vamos falar de notícia. Mas agora a notícia é séria, porque eu já tinha dito no começo do podcast que nós íamos falar dessa notícia, inclusive. E agora, por favor, eu gostaria até de uma trilha mais suspense, por favor. Ele estava desaparecido. O Brasil queria saber onde estava Marildo. Todo mundo procurou, todo mundo deu sua versão. Mas a reportagem investigativa do Escola Show encontrou o Amarildo na bunda de um americano. E vocês vão entender agora a situação desse rapaz. O americano Joey Jordan. Ele que posta imagens numa rede social onde as pessoas publicam imagens de usuários aleatórios e desconhecidos para fazer versões desenhadas dessas fotos. Tudo bem, uma coisa bonita. Esse americano foi lá e escolheu uma foto de uma pessoa totalmente anônima para tatuar no bumbum. Demorou, é nóis. Você vê que beleza, o cara tatuou no bumbum e a foto era de um paulista, olha só. Um morador de São Paulo que ele não conhece e o nome dele, senhoras e senhores, é Amarildo. Sim, é Amarildo, achamos. Meu primo. É o primo, é o Amarildo. Você é teu primo, cara? Olha, impressionante. Você vê um mundo de coincidências aqui. É por Laneto também, esse Amarildo. Primo. Olha que beleza. O que que acontece? O tatuador falou que nunca viu nada parecido. O cara, um americano, pegou a foto. E o pior é que a foto desse Amarildo, o cara tá de óculos escuros, cigarrinho na boca, um malborinho mordido, sabe? Caibã e sensualizando com cigarro. Você vê aonde Amarildo foi parar, senhoras e senhores. Nós encontramos Amarildo na bunda de um americano. Que maravilha. Tá certo, já deu pra ser nossa. Atenção, técnica, risco disco. Atenção. Beleza, isso, muito bom. Sem disco, sem música. Muito obrigado, que beleza, é isso. Claudenilson tá trabalhando bem hoje. O Claudenilson, ele tá trabalhando lindamente, o Claudenilson tá sensacional no áudio. Claudenilson, valeu, querido. Demorou, é nóis. Obrigado por estar com a gente, ele que fez o site todo do Escola Show, nosso querido Claudenilson Siqueira, o sonoplasta desse negócio, que seleciona pra gente essas pérolas musicais que você ouve aqui. Evaldo Braga. Você foi meu castigo, meu coração lhe dei, jamais eu esperei em ser traído. Agora eu sinto a dor maior, vivendo triste só. A dor é na minha sola. Tudo bem, bom, vamos seguir aqui o negócio aqui. Vamos continuar esse programa aqui. Deixa essas músicas pra lá. Vamos para mais um trote, porque eu tô nervoso. Eu tô nervoso porque é o seguinte, Gabriel. A gente pegou, passou trote o programa todo. Só que até agora a gente não pegou um desgraçado que ficou realmente puto da cara. Vai ter agora. Vai ter agora. Vamos deixar agora. O cara puto. Vamos apelar nessa bagaça. Vamos dar uma promoção pra ele? Vamos dar uma promoção. Vamos dar uma promoção. É o seguinte, olha. Você aí que já viajou de avião, você sabe que essas empresas aí de avião não tá com nada. Então nós do Escola Show lançou aqui em primeira mão no nosso primeiro podcast. O patrocínio da Escanteio Linhas Aéreas. Exatamente. O patrocínio da Escantino, muito bem, que tá chegando aqui nessa bagaça. E nós vamos sortear agora uma passagem de avião com tudo pago. Tudo pago, é só o cara responder a pergunta certinho. Vamos ver se ele consegue. Vamos agora, neste momento, para a primeira promoção do Escola Show. Atenção técnica, vamos rodar aqui. Pode rodar aí, vamos ligar pro nego aqui. Pera aí. Vamos ligar. Galáxia. Somos Somos da Escanteio Linhas Aéreas. Parabéns! O seu telefone foi contemplado e você pode ganhar uma viagem com acompanhante e estadia totalmente grátis. Para isso, é simples. Após o sinal, é só responder a pergunta premiada. Ok? Então vamos para a pergunta. Em qual país será realizada a Copa do Mundo de 2014? Bahia. You lose. Ah, você errou. Mas como você é burro. Você é burro de lascar. Por isso não ganha uma viagem nem pro Ceará. Ô, meu amigo, você não tem vergonha não? Você é burro, hein, cara? Bata o mais seu. Ei, que é isso, rapaz? Me respeita, você sabe quem que você tá falando? Quem é? Você sabe quem tá se falando aí? Você tá aí na portaria falando besteira, rapaz? Você pode perder o emprego, bicho. Quem tá falando? Tá pensando o quê? Tá pensando que é qualquer Zé Ruela aí? É eu que pago suas contas, rapaz. Aqui é seu chefe. Ah, então. Clodovil Hernandes. Vai se lascar. Vai, seu Zé Ruela. Uau, ô Moringa. Ô Moringa, fala aqui pra mim um negócio. Da onde você tirou que a Copa do Mundo ia ser na Bahia, hein, ó? Ah, seu Zé Ruela. Que isso? Ô, Moringa, não faz isso, não. Pra tomar teu... Para de tocar berimbau aí na portaria, bicho, sem maldade, para. Para com isso daí. Toca a cabeça da minha... Fica aqui? Quer dizer que você tá masturbando no trabalho, bicho? Pode se masturbar no trabalho, não, viu? Só pensando o quê? Sabe quem que tá falando aqui? Eu vou falar pra você, quer saber? Quer saber ou não quer? Quem que tá falando? Aqui é o demônio, sabia? É. Sou eu. Vai tomar no seu c... seu filho da p... Epa! Eu vim te levar pro inferno. Tá se lascar, rapaz. Vai caçar o que fazer, seu pau no c... cara. O cabrão, rapaz. Respeita o cabrão. Vai caçar o que fazer, seu Zé Ruela, seu pau no c... cara. Que a Vila Guilhermina, rapaz. Vai dar c... esse dó. Erguei as mãos e dai glória a Deus. Erguei as mãos. Quer é pegar sua irmã, seu pau no c... Mas você conhece minha irmã por acaso, bicho? Não fala assim comigo que eu sou criança. É criança na cabeça da minha... Fica bem. Ai, que isso? Pedofilia. Ah, que beleza. Aí sim, hein? Aí sim. Esse perdeu a compostura, amigo. Perdeu a linha, literalmente. Esse ficou totalmente ponhanhado. Esse, agora sim, a minha missão está cumprida. Agora eu me sinto feliz com os trote. Porque eu não tem que pegar um cara reto. Você tem o telefone dele guardado, né? Aí? Tem. Ah, então tem. Quem sabe semana que vem a gente não liga pra ele de novo, né? É, vai saber, né? Se for ligar pro porteiro da manhã. O porteiro da manhã, se for arretado que nem o esse, da noite eu sei que é arretado. É mesmo? O da noite é revoltado. É, aí é bonito. Aí é bonito. Mas olha, senhoras e senhores, vamos aproveitar esses último momento do Escola Show aqui, né? Últimos momentos, uma hora quase. Temos os gênios pra gente contar pra galera, os gênios do Facebook. Os gênios do Facebook, exatamente, por isso você não deixou molhar o bico, rapaz. Vamos aqui, olha só, os gênios das redes sociais, vamos ler as pérolas dessa semana da galera que vem mandando pra gente aqui no Facebook. Olha só, veja só o que diz esse rapaz. Quando você souber que algo não vai dar certo com S, creia no impossível, pois tudo se baseia na fé. Então tenha fé em o que você ama, nunca desista dos seus sonhos. Aí vem a pessoa e diz, eu creio que certo se escreve com C. Maravilha, você deu pra quebrar as pernas do garoto já de uma vez. Vem outra aqui linda, olha só, a menina postou a foto da poupança ali, né, aquela coisa bonita, bacana, sensacional, atenção, cadê a vinheta que eu não achei? Queria soltar aquela vinheta do Fio Fio, mas tudo bem. E aí, o cara coloca desse jeito, eu fico encitado, que puta gostosa. Que puta! O cara é meio analfabuto, né, cara, ele não consegue escrever direito. É que ele não sabia se ele chamava ela. É, pode ser também, vai saber, né, cara? Olha aqui, olha só que você vê. Bom dia, galera. Alguém sabe onde tem uma benzedeira aqui em PF que benza cachorrinho? PF, primeiro que PF pra mim é prato feito. Exatamente, pra mim também. Aquele lá, R$8,90, promoção e tudo mais. Vamos ver mais uma pérola aqui bonita. Até hoje eu não sei o que, que é. Esse recado é muito importante, senhoras e senhores. A inveja Marta. A inveja Suplicy. Marta. Marta Suplicy, exatamente. Não pode se esquecer sempre. Momentos lindos das pérolas aqui. No Esculachão, mais uma pérola aqui. Dá tempo ainda, produção? Dá tempo, ô Claudenilson, da gente seguir aqui com mais algumas? Demorou, é nóis. Então, beleza. Demorou, é nóis. Vamos lá. Olha só, essa daqui eu não vou nem citar o que a mulher escreveu, porque eu fiquei indignada. A mulher postou no Facebook a foto dela chorando do lado do pai morto, meu amigo. Que isso? Epa! Isso é falta de noção. Ela aqui, ó, Deus, por que tu levou meu pai? Agora eu me sinto perdida. Essas pessoas que escreveu me sinto. Não. Dá vontade de você meter a mão, velho. Não, é, cara. E olha aqui essa daqui, ó. Que os bancos sanham de creve para receber de quem me deve. Olha só, até rimou, né, cara? Que os bancos saiam de creve. Sanham. Quase o Saiyajin. É quase o Saiyajin. Que maravilha. E aqui a menina chegou pro rapaz e falou, olha, eu posso abrir o jogo com você? Ele, claro, gata. Ah, tá bom então, bilharonline.com.br, tá garoto? Vamos lá abrir um jogo e jogar uma partida sensacional. Você vê as pérolas do Facebook dessa semana. Essa foi ótima. Senhoras e senhores, olha, eu vou falar pra vocês que este programa é sensacional, este programa é lindo, mas este programa... Infelizmente, ele tem o seu tempo de duração. Ele tem o seu tempo. E está, infelizmente, na hora deste programa encerrar. Esse programa vai encerrar. Agora eu não sei com que trilha, porque eu não tenho mais trilha de encerramento. Sumiu a trilha da época da rádio. E agora eu não sei o que, que eu faço aqui com esse negócio. Vamos soltar essa clássica aqui. Essa clássica é boa pra gente encerrar e fazer o encerramento do programa legal. Vamos lá. Muito bem, senhoras e senhores, acaba aqui a primeira edição do podcast Esculachou. Quero agradecer a vocês que participaram aqui com a gente, que acompanharam o ao vivo, a você que está assinando aí o podcast no seu iTunes, no seu leitor favorito, certo? Espero que este seja o começo de uma boa jornada para o Esculachou nessa área e do podcast. E o santafé.net também vai retransmitir. Então, lógico, a web rádio Yes Bananas em radiosantafé.net também transmitindo esse programa. Um abraço para eles, todos os nossos ouvintes. Grande aí. Alexander sempre botando uma fé no nosso projeto Esculachou. E é isso aí, senhoras e senhores. Nós vamos ficando por aqui, mas nós voltamos na semana que vem com mais uma edição sensacional do Esculachou. Um grande abraço pra vocês e a gente vai nessa até quinta que vem ou até qualquer momento no nosso podcast. Tchau, tchau. Esculachou. Esculachou.com.br.